Gu é top! Portal do Arrocha. Na cama te esperando, cê no chuveiro. Seu celular vibrou embaixo do travesseiro. Mensagem cheia de intimidade, detalhes do encontro, que desgosto. Disse que da próxima vai ter carimbadinha no pescoço. Sai desse quarto agora, aproveita e sai do coração. Trocou o oficial por outro colchão. Sai desse quarto agora, aproveita e sai do coração. Trocou o oficial por outro colchão. Na cama te esperando, cê no chuveiro. Seu celular vibrou embaixo do travesseiro. Mensagem cheia de intimidade, detalhes do encontro, que desgosto. Disse que da próxima vai ter carimbadinha no pescoço. Sai desse quarto agora, aproveita e sai do coração.